dia, Azul, 9544, Black Star. 9544, acione identificação, chegada à área autorizada. Isso para o nível 050, QNH, correção 060, quando ideal, QNH 1097. Hora 6000 com 197, vai descer ideal, obrigado. Gol 2065, we have a Juliet information. Cross to Guarulhos. Go 2065 information, Quest Juliet. Are you ready, Scott? I'm ready to see the possibility to perform Block 1 Alpha departure. Stand by, go 2065, right squad. They're ready. Go to 065, clear to Sabrav, go for Romeo, flight level 360 via flight plan routes. Departure runway 10, after departure, right turn. Departure block 1 Alpha. Squawk 5557, approach 120.80. Okay, Clear to Guarulhos, flight level 360, via flight plane route. Departure runway 10, turn right, turn front block, Yuma Alpha. Departure 55570, and departure control 1280265, stand down. We'll call you, thank you. 3859, no 4, para acionamento na posição, feito ao flashback. 3859, acionamento na posição, por quanto risco, chama para o flashback. Chamará 3859. Chama quem? Chama o Saulo? 63, eu vou na Chanel, autorização Guarulhos, 340, informação direta. Fecha na 63, o Nuno, Juliette, confere, aguarde o instante para cota. Xanam é 250, vou ITAP. Xané 6311, próxima quadra. Xané 6311, autorizado para Guarulhos, via Ampazulu 0, até Peraí. Bad Ampazulu 44, Pagog. Nível 360. Decolagem da pista no 0, primeira curva direita, saída da El, Leda Motiva. O transponder 5540, controle 120, decimal 8. Passando nível 190, correção. 180, investida 100. Salvador, approach, descend to 1621, descend 1901. Squawk identification, clear response arrival, descendant to flight level, descendant to 4000 feet, descend 81017. Nave 544, reduza para 2309 e desça até o nível 070. Para o 70, reduzindo para 2309. Salvador, 3896, aciona identificação, chegada à área autorizada, desse mantém o nível 080, QNH 1097. Chegada à área. Sané 6250, desça para 3.000 pés, considere a restrição em TAP. 3.000, mantenção ou liberado? 3.000 pés, desconsidere as restrições. Possível 3.000, desconsidere, grave. Azul 9544, desse mantenha ao nível 050. 050, azul 9544. Então 3896, desse mantém o nível 060. Força aérea 2000, este é o controle Salvador, aciona identificação, chegada bom, se autorizada, desça até o nível 050, quando no ideal de descida, altímetro no 07. Azul 9544, reduza para 200 nós. Vai reduzir 200 nós, azul 9544. Azul 9544, informo que seguirá tráfego na aproximação agora na sua posição de 11 para 12 horas, 4 milhas e meia. Está passando a nível 060 em descida a 3 mil pés, um Airbus 320, o 9544. Gente, vamos reduzir aqui para manter a distância. Obrigado. Apenas para informação, estamos operando apenas com um radar de rota, a separação para a torre está sendo de 10 milhas. Ciente, 10 milhas, vão reduzir aqui, Felipe. Obrigado, tá? LS, que bom, zona 648. 648, completa final, chame a torre no 8895. Foi o 98, desceu para 95, zona 648. CNM 250, desceu para 2000, altímetro no 07, autorizado a final do procedimento LS, que se repita no 0, chame estabilizado. Estabilizado, 6250. Controle, Força Aérea 2000 para descer. Força Aérea 2000, desse mantém o nível 050, QNH 1 no 0 no 7. É o 050, Força Aérea 2000. Azul 9544, desse mantém a 3000 pés, altímetro no 0 no 7. Para 3000, reduzindo aqui, obrigado. One 621, reduce your indicated speed until 2109. Aérea 2000, reduz essa velocidade para 2, correção, 2309. Tá mantendo 209. Gente. Só 3859, pode esperar o final. Só 3859, ali mantém, estou no zero. Eu mantém no 0, 3859. Estabilizou no localizador 6250. 6250, completa o final do procedimento, chame a torre no 8, decimal 95. 1895, boa. Boa. Boa no 643, obrigado. O Chané 6250, bom dia, continue a aproximação, aguarde pista livre, vento no 20 graus, 07 mais. Acordando, pista livre, 6250. Está estabilizado, azul 9544. Está para 2000, 9544. 2000. 1621, reduce your indicated speed until 1909 and descend to 3000 feet. 10 minutes, divert Galleon. Approach

954. Azul 9544, completa a final do procedimento, chame a torre no 895. 295, obrigado. Via controle, tá 3859, cruzando 1700, escuta. 3859, contato radar, submantém o nível 340 conforme autorizado. 340 conforme autorizado, quanto possível direto Elefa, senhorita? Foi Elefa, 3859 após 2000. 2000 Elefa, 3859. Go 1621, turn left, head 180. Left turn, head 180, go 1621. 3896, reduza para 200 nós. Seu novo limite agora é o QD Mike 1110 de Simbra. QD Mike 1110 para Simbra, são 200 para 3896. 1621, complete with turning left and intercept the localizer heading 130. 130, call established, 1621. Left turn heading 130, call established, 0160. Postério 2000, confirme a proa que está mantendo. Exceto um pequeno desvio, já está na proa do de pelo. Gente, reduza para 1909 nós, o postério 2000, deixa até o nível 050 e o 2000 reduza para 1909. Na Alfa 2000 está reduzindo para 190 e descendo até o 050. Apenas para informação, estamos operando apenas com um radar de rota e a separação é 10 milhas agora, ok? Tá sim, está reduzindo. Então 3896 reduz a correção, desce para 3 mil pés. Está próximo ao limite, descendo para 3 mil, está 3896. Nossa, tá um Vitor Charlie até autorizado, contornar o Pátio 1 até o Pátio 3, a porta no Pátio 3. Chamado Pátio 3, tendo autorização 090, Gente, agora nos testes para a informação curso é aquilo, Vitor Charlie até. O Xanema é 3-1-1, autorizado para o feedback, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, é 3-1-1. Tá, 3896, reporta estabilizado. Reduzindo 180 para a 130 para a localização. Salvador Aracaju, nível 170, decola da pista 1-0, curva esquerda, saída Conde. Transponder 5561, no controle 120, decimal 8. Força aérea 2000, retração para sequenciamento, curva direita para a 230, seu limite é o QD Mike 1-0-0 de Simbra. 230, limitado pelo QD Mike. 1-3-4. Vitor Charlie, até o 4. Vida Charlie Hotel autorizado Aracaju 090 via Golf 677, decola da pista 10, curva esquerda, saída Conde. Transponda 0274, controle 120, decimal 80. Gente, cotejamento correto, Vitor Charlie Hotel, chame pronto no Pat 3. Oxané 6250, mantém a posição antes da taxa Gillette. Posição prevista é 02, está ocupada. O Airbus da companhia já vai desocupar. Confirme, information. Confirme 1094. Confirme your sequence for approach. You are number 4 to approach. Number 4. Azul 9544, sala 08, livre a próxima à direita, agilizando e chama o solo 1211. 211, obrigado. 2000, seu novo limite é o QD mais 080 de Simbra. 080 de Simbra. Paulo Salvador, Azul 2, correção 9544, livrou. Azul 9544, Alfa Kilo Pat 3. Quilo 43. 3896, reduza para aproximação, chame a torre no 895. 395, então 3896. Tá, 3859, Recife agora no 288, alterna no 35, decimal 3. 388653, boa, 3859. Azul 2714, informação quilo confere, tá, 4. Por gentileza, somente subida agora. Saída Momo, transição VATAP. Ah. 9544, a posição no Pat 3 é 3 Lima. 3 Lima, obrigado. 065, Barnett 09, a call 120.80, have a nice flight. 12080, have a good day. Salvador, 3896, final da 10, com o número 2. Tá 3896, continue a aproximação, aguarde pista livre. Valeu. Esquerda 130 para o localizador, reportará a estabilidade, com a série 2000. Salvador, com a nossa Luciana, Disque Serra Tango Oceano de identificação, chegada bom, se autorizada, quando unidade descida, desça para o nível 060, altímetro no 07. Salve no Departure, good morning, voo 2065, performing Block 1 Alpha. Go to 2065, radar contact on departure, climb and maintain flight level 360, block no alpha, departure. Climb and maintain 360, 65. 045, desça para 4000 pés, altímetro 07. Go 1094, reduce your indicated speed until 2009. And then 2109, go 1094. 2001094. 200. 714, moto pronto para 4. Azul 2714, aguarde estágio para 4, informação em curso quilo. Solo 6319 para o táxi, quilo no 69 a bordo. 4 horas e 10, Daniel. Oxalema é 3-1-1, táxi autorizado. E em Índia, até o ponto de espera da pista 1-0. Ponto de espera, torre 1-1-8, 1-9-5, KNH 1-0, 1-7. Kena Delta, do ataque de Índia, 295, está sua, está considerada bem. Estamos no ground, good morning, go 161, taxi Leo. Go 161, taxi Alpha, reports before taxi Juliet. Alpha, reports before Juliet, go 161. Oceana 6250, a retaguarda do Airbus da companhia ingressa Juliette 02. 02, né? 2050. Lua 61, Alpha Juliette Skate 09. Alpha Juliette Skate 09, Lua 161. Rio 98 no 1, pronto, cópia. Rio 98 no 1, autorizado Fortaleza, via Airbus Lua 9, Bangu. DCT Abuco após DCT Fortaleza, nível 330. Decola da pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição Froti. Transponder 5540, controle 120, decimal 80. Relacionamento com 43, o Victor Celotel. E autorizado. Rio 98 no 1, cotejamento correto, chama pronto para o pushback acionamento, parte 3. Está pronto para o pushback acionamento. Acionado no 43, o Victor Tchelo Hotel. Victor Tchelo Hotel, autorizado, chama para o ataque. 94, we'll follow traffic now, 1 o'clock to 12 miles. With 150 knots. Echo 120. Go 10904. Echo turn, go 10904. O Xenon 63 no na linha decola sem parada. Confirme? Decola sem parada, 3 no 3325. Alô, boa, 3896, atende, pô. E o 98 no 1, mantém a posição aguardando. Vai manter aguardando, 98. 3896, bom dia, Libro. Tá 3896, Taxi Alfa, reportante da Taxi Juliette. Alfa, reportante Juliette, 3896. Cadê? 060, go 1094. Pátio Uno, Índia, ponta de espera 1895, que é legal no 017. Pátio Uno, Índia, após caraca, para 2.5, 2.5. Rio 98 no Uno, tá autorizado para o chuveiro acionamento, chama para o táxi. Chama para o táxi, 981. Azul 2714, pronto para a cota? Firmo. Azul 2714, autorizado para barreiras, nível 160, via rota do plano. Colagem da pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição VATAP. Controle 120, decimal 80, transponder 5536. Controlado barreira 160, terceira curva esquerda, transição VATAP. 208, controle 5536, transponder 2714. Azul 2714, cotejamento correto, no pátio 3, chame pronto para o chuveiro acionamento. Eco Zulu November, próxima cota. Zulu 4 POV, com 3 horas e 30, só pena, salva o avião. Confirma quem chamou para o Chico para as informações de táxi. Estou passando o Victor Tchelo Hotel, no 43, consigo o táxi. Tem 04 POV, 3 e 30 de autonomia, alternado, salva o avião. Victor Tchelo Hotel, mantém a escuta aguardando o táxi. Eco Zulu November. Informação em curso Kilo, autorizado. Voo local Salvador, Salvador, com TGL em Valença, o número 10. Decola da pista 17, curva direita, corredor axé. Controle 120, decimal 80, transponder 0157. Lembra o cotejamento correto, para acionamento táxi de decolagem, chama a torre 118, decimal 95, ajuste 10017. Passa da Juliette, 3896. Aos 17, controle 120, decimal 8. Cliente, poderia confirmar, voo de cheque está no corredor 7 GL Valença? Cliente, autorizado táxi até a Papá, chave na Papá. Minha 3 no ano, submantenha o nível 360, após 2000 voe direto Leda, aguardando contato radar. Já passou de 1000, vai voar Leda, sobe 360. Vou chegar na 3. ILS Echo Eagle 1094. 094, complete final approach, tower 118905. Over the tower 118905, good day. Era 2000, solo 116, libere próxima à direita, táxi via Alfa e chame na Delta para o cruzamento. Liberar à direita e chamar para o cruzamento, não. Juliette Bravo Delta, autorizado alinhar e manter a, ingresso a partir da Charlie. Bravo Delta, condição de agilizar, se a decolação é autorizado pela torre? Para o azul 2714 no 43. Azul 2714 autorizado. Chama de estacionamento, chama de táxi. Chama de táxi, colagem cabeceiro no 0, vento no 20 graus e no 29. Estacionado 5540. Afirmo, 5540 acionado o 631. Bem, está em contato radar, agora passa 3500. Passou 4000 agora. 9891, táxi autorizado, via parte 341 em Índia. Ponto de espera, chama a torre, 118, decimal 95, QNH no 017. 050, isso é a dança. 798. Fugito, Tchalha, para seguir a retaguarda do Boeing da Rio, via parte 341 em Índia. Ponto de espera, vai chamar a torre, 118, decimal 95, QNH no 017. Seguindo o Rio, a gente chama a torre no Boeing da Rio. Até posso estar aguardando o 9134. Eu digo 9 no nosso. Pode? Juliette Bravo Delta, decola aos 20, controle 19, corrigindo, controle no 208. Foda-se, 1208 vai chamar a Bravo Delta. Aproximação, nossa posição de 11 para 12 horas está a 12, 13 milhas. O rumo dele agora é sudoeste, é um eco no 90, porém, devido a, estarmos operando apenas com o radar de rota, nossa separação está sendo de 10 milhas. Sul 90, pensando 7. Quando decolou da 10, saída Árvore, na frente. Bilhete para Delta, contato radar, se mantenha o nível 100 na saída Árvore. Positivo, saída Árvore, com a centena Celso, bravo Delta. Janeiro 45, sem restrições, você para 2000 pés, altímetro no 0 no meia, autorizada final do procedimento LS que repita no 0, chame estabilizado. E o 98 no 1 mantém o ponto, espera. Janeiro 45, atingir 6000 pés, Luiz Esse até o nível 050, Whisky Serra Tango, QNH 1 no 0 no meia. No 0 no meia, o Whisky Serra Tango. Bilhete Bravo Delta, confirme a proideal para o destino? Tente, 2000. Muda-se para 4000. 4000, isso é a tanto. 9891 ali mantém cabeceiro no 0. Vale aí você o 9891. Gola 01094 underground at 20, leave an extra right, contact ground 121 small one. 121 the small one. O Força Aérea 2000 já cruza, está ingressando o pátio militar. Roger ground, responding go 1094. 1094, taxiway Alpha, report before taxiway Juliet. Via Alpha, I will report before Foxtrot to go 10494. Serra Tango tem condições de redução para 1909? Sim, 1909, Serra. Ok. Ember, aguarde mais um minutinho para decolar. Vento no 30 graus e no 09. Vale aí, decolão, top 1 de novo. Solo 2714, meio 1 a bordo. 5 horas de autonomia, o Carna Palma. Azul 913, Azul 2714. Max autorizado, via Pat 3, Pat 1 em Índia. Ponto de espera, chame a torre, 1-1-8-9-5, NH1 no 016. Ponto de espera, dono 10-8-9-5, Sul 1 November, apenas relembrando a restrição de manter o número mil pés, livre decolagem em pista 17, vento 1-1-0 graus 8-9. November, vai mandar 1-0 pronto, Vitor, mantém o ponto de espera. Mantendo, 984, acione de identificação, chega da área autorizada, desça para o nível 050, altímetro no 06. Aviona 34, solo voltando. Avião 34, né? Escuta. Autorizado, pushback, acionamento, chama ataque. Chamando ataque, acionamento 34. Tia, sequência, comenta 3 no 1? 1 é 251 na primária, secundário no 33 decimal 25 e voe pro base. Voa pro base, da presente, chama a recife agora 251, alternando 3325. Comenta 3 no 1, muito obrigado, ótimo. Amém. 045, está pesado. Janeiro 45, chame a torre 1895. Torre 1895. Isso encerra tango, desce para 2000 pés, QNH1 no 06, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray no 0, chame estabilizado. Para 2000, autorizado ILS X-Ray da 1 no 0, vai chamar estabilizado, encerra tango. Tax, vai a Juliet for gate 10, go 1094. Blue 161, Red Scott. Blue 161, clear to Serra Bravo, Serra Papá, via flight plan route, flight level 360. Departure runway 10, after departure, right turn, dial departure, motiva transition. Squawk 5576, approach 120, decimal 80. Squawk code 5576, go 161. 5576, go 161. Direct back correct, coming right, pushback and setup, go 161. Está em contato radar, Rio 9811, acionado 5540, confere. Afirmo, 5540, 9811. azul 2770, quilo confere, pronto, cobra Porto Seguro. Azul 2770, autorizado Porto Seguro, via Golf 677, Raíra, após DCT, nível 180. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída Coral. Controle 120, decimal 80, transponda 0277. Correto, azul 2770, chame pronto. Bate 3. Afirma. Salvador, grande, azul 9134, para o táxi com PLB65, autonomia de 3 horas e 30, alternando Natal. Azul 9134, táxi autorizado, via parte 3, parte 1 em Índia. Por ponto de espera, chama a torre 18095, quer negar 1016. Parte 3, parte 1 no Índia, quando lá, torre 18095, azul 9134. Firma azul, chama 016? Afirmo. Certo. Solos 27, libera a esquerda no hotel, estacionar frequência livre. Vitor Charlie, hotel está pronto? Afirmativo. Condições de ingressar via Charlie e decolagem autorizado pela torre? Afirmativo. Ingressa via Charlie aguardando autorização de decolagem Vitor Charlie, hotel. Nada, hotel. 27 no 400, quanto tempo de espera? Salvador, para passar com esse serratão. Vitor Charlie Hotel, livre decolagem, cabeceira 10, vento 140 graus, 139. Decolagem 10. Whisky Serratão, continue a aproximação, aguardando pista livre. Sente o Whisky Serratão com referências visuais, está presente, propõe cancelamento, propõe a chegada do 7. Whisky Serratão, o plano instrumentos cancelado aos 29, curva à esquerda, base pela direita, reporte final da 17, Whisky Serratão. Reportada final da 17, curva à esquerda, presente, Whisky Serratão. O pátio de destino é o 5? Afirmo. Sim. Estou autorizado a ascensão a 3.500 pés. Confirma a altitude? Ah, exatamente, mantendo 3.500. Sim, então eu chego com o modo Charlie e recebo 2.900 pés. 12.900? 2.900. Ok, 2.900, eu pedi 12.900. Então, dá informação, quando possível, autorização Maceió. Plano 648, quilo confere, autorizado Maceió, via Pesulu no 7 até Orago, após direto, nível 350. Decola da pistão no 0, curva esquerda, saída Uca, Jamo, Caju. Transponde 5010, controle 120, decimal 80. Copiou? Gente, se o senhor manter 1.000 pés, o senhor alterna na frequência livre. Porém, se, como o senhor está solicitando de 3 a 4 mil pés, o senhor vai ter que ficar nesse ponto do controle permanente. Gente, o senhor solicita ascensão de 3 mil a 4 mil pés em qual posição, é do November? A proximidade curva. Então, alterna na frequência livre, caso o senhor acenda para 3 mil ou 4 mil pés, o senhor chama novamente o controle devido às aeronaves na chegada à mar em descida, que seria conflito para o nosso senhor. Baixar e travado, livre pouso do 7, Vicente, é gol. Patango, Vitor Charlie Hotel, contato radar, sobre o 090, sai da Conde. 90 na Conde, Victor Chapéu. Controle de gol no 184 pode ser servido, na próxima 50. Confirmo para o controle? Gol no 184, próximo ao 050, pode ser servido, quer 2.000? É, o gol no 184 ainda mantém o 050, aguarde para prosseguir na descida. Certo, Wanda. Mas para informação, gol no 184, temos um tráfego visual. Agora 10 milhas à sua frente, exatamente na posição de 11 horas, está mantendo 3.500 pés. Aguarde para prosseguir na descida no 184. Certo, Wanda. Victor Charlie Hotel, voe direto Conde. Direto Conde, o Victor Charlie Hotel. Azul 4207, aciona a identificação, autorizada a chegada bom, desça para 4 mil pés e ajuste 10016. 4206, autorizada da presente, descida para 2 mil pés sem restrição, ajuste 10016. Caso necessite desvios, efetue-os pela direita, devido a tráfego anteriormente mencionado. Desculpa, podia confirmar a última mensagem? Confirmo. O senhor desce agora, da presente, para 2 mil pés, sem restrição de altitude em ITAP, e apenas para informação, se necessitar de desvios mais acidentes, efetue-os pela direita, devido ao tráfego anteriormente mencionado pelo controle à sua esquerda. Tá bom, vai ser desvio não, confiar o perfil. Vamos descer direto para 2 mil. Irmão, está livre LS para o 1184, reposta no localizador. Chamarei. Juliette Bravo Delta, suba para o 065. SD para o 065, Bravo Delta. Apenas confirmando o estimado de pouso. 1405. 198 no 1, Recife, 12545, alterno 2005, bom voo. Azul 2796, solo. 2796, na escuta. Azul 2796, pedi que o senhor entre em contato com a companhia, pois eu acabei de entrar em contato com a sala S de Salvador, a mesma falou que não possui nenhuma DLA desse plano. Você passado aqui para nós agora, DLA estava sendo feito aí para 1-4, 1-8, então vai aguardar aí mais um pouco, qualquer coisa que aparecer aí para vocês também, tá, escuta. Sente qual horário do plano? A DLA foi feita para 1-4-1-8. Sente o horário original do plano? 1-1-2-5. 1-1-2-5, então o plano já venceu. Possivelmente você terá que fazer outro plano, não apresentar a DLA. É verdade, é verdade. Vou entrar em contato com o Dodd. Sente. Salvador Azul 29134, ponto de espera da Onda Zero, está pronto. Tenente 91134, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, Azul 9134. O 2714 pode passar o controle? 2714, controle 120, decimal 8, decolada 36, termo um voo. Um excelente dia aí pra vocês. Controle, muito bom dia, Azul 2714. 2714, contato radar, o banho mantém a 3 mil pés inicialmente na saída Momo. na Momo com curva esquerda, restrito 3.200 no 4. Está estabilizando com o campo à vista, igual na 1184. 1184, completa final, torre 1895, bom pouso. Obrigado, até já. Então, 3198, identifica na chegada Mari, desça até o nível 0620 e redução para 250 nós ao número 3 na aproximação. Alfa Romeo Juliette November Whiskey, acende a identificação, autorizado chegada a MAN. Desça para 4.000 pés, confirme a velocidade. Gente, mantenha para sequenciamento. Juliette, November, Luiz. Ju, 9134, livre decolagem, cabeceira no zero. Vento 1, 10 graus, 129. Livre decolagem, azul, 9134. Oi, bom dia, Ron, 1184. Uma milha para o externo, mais chave de trabalho. 1184, continue a aproximação, informarei que está livre. É o controle Salvador. Isso, senhor, aqui, ó, você. Confirme o chamado de pouso. Ono 405, Victor, senhor, aqui, ó. Gente, Ono 405. Frequência livre. Juliette Mazel e Whisky, voe toque da presente, mantendo 260 nós. Azul 2714, confirme a proa ideal para barreiras? Afirmativo, a proa ideal para barreiras é a 300, proa 300 da presente. Gente, o azul 2714 ainda mantém a proa de Momo e restrição a 3.000 pés, aguardando voar direto de China. Afirmativo. Inicialmente Momo, aguardando destino, mantendo 3.274. Controle, bom dia, azul 9134. Azul 9134, contato radar, suba para 1970, sai da Conde. 1170 na Conde, 9134. Você não é mesmo? 140, bom dia, nível, melhor, Salvador, para Maceió, está no portão 02, informação, Kilo. 7, Xanamel 140, bom dia. Só um minuto, copy, para sair da Pulca, transição Aracaju. Pulca, transição Aracaju, o 140. 8 milhas de deslocamento sudeste. Cruzar agora mantendo 3.000 pés, ainda mantendo a descida 4.000, agora de descida. Azul 2714, informação. Tráfego agora na sua posição de 2 horas e meia dúzia de milhas no deslocamento sul, mantendo 4.000, descida para 4.000 pés. Tráfego no TICAS 2714. Azul 2796. 2796, mantém escuta aguardando. Ok, obrigado. Um, no, 84, solas 40, direito, no 219. 2111, 184. no 184, fica ali. Ou no 184, tá aqui a Alfa, porta Santa Juliette. Alfa Santa Juliette. Azul 2796, solo. Mais curto. Prossiga, pode prosseguir. Então, senhor, o controle de contato da companhia aqui parece que conseguiram uma identificação aí do corpo do DNA do nosso horário. Então, se o senhor puder oferecer a informação, eu conferir novamente, se dá conta do nosso novo plano. Eu tenho que fazer uma. Gente, eu vou dar uma checada aqui novamente. Mantém a escuta aguardando 2796. Azul 4207, desça para 2000 pés, é o Justão 0 no meia. 2000 no 0 no meia, 4207. Solo Gol no 642 para o TAC, com 98 a bordo, autonomia 2 horas 45, alterna sábado. 198 a bordo? Negativo, 98, 98. 98, gente, táxi à direita via Índia, porta de espera 1895, Kennegal no 016. Táxi à direita via Índia, porta de espera 1895, ajuste 1046, 1648. Ground 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, o solo azul 2796, transmitindo o acionamento aqui na posição. Bom trabalho, senhor. Gente, acionamento na posição por conta e risco, 2796, mantendo a escuta aguardando. Serviço de informação e alerta, Recife 288, alterna 1353. Bom voo. 1288, vai chamar 1353, vai chamar. Juliette 90 Whisky mantendo 260 nós. Fecho, dá presente, voe direto Duna, descendo para 3 mil pés, mantendo a velocidade. Juliette 90 Whisky. Descendo para 3 mil pés. Estabilizado 4207. 4207, torre 1895. 1895, obrigado, tem bom trabalho. Então, 3198, sob vetor para sequenciamento, esquerda para o A360, limite ao localizador. Esquerda para o norte, localizador 3160. 3198. Confere. Vento no 20 graus, 12 nós. Repouso no 0, 4207. Azul 2714, tráfego superado em altitude. Está autorizado direto Barreiras, é presente. Direto Barreiras, o azul 3198, está em condição visual, pode descer para 2000 pés? Então, 3198, inicialmente, desce já para o 0620, informa que vai seguir agora como número 2. E aguarde os vetores para interceptar o localizador. Então, 3198, aguardando ainda a decisão. Firmativo, atingir e manter o 060.